04. Can you choose 014, so you can approach 009? Webjet 6747, já estamos de posse de da autorização para 4. Escuta, prossiga. 00, sua identificação, desça para 2000 pés, meio 14. 2000 pés, com 14, está 3600. 8, código transponder 5151. Webjet 6747, autorizado para Guarulhos, nível 340, circulando da 10, posse à direita. Tradição é a da El, a saída é da El, tradição lenta, após o IDED. Depois, Campeão 50, controle tudo, fundo nosso, sistema 8, transponder 51, 51. Correto, reporte nessa para o push. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 06 knots. Runway 10, Portugal 019. Oceaner 6224, decola ao 03, controle 119.8. Controle 198, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, Oceaner 6224. 6224, contato radar, subordinado 190. 190, Xané 6224. 5420. Avia. Salvador, o FS6747 está no box 4 para o prospecto para o mesmo. Autorizado, reporte para o taxa. Autorizado, Portugal 019, on the ground at 05, clear taxi by taxiway Alpha and Juliet, gate number 11. Alpha Juliet, gate 11, at Portugal 019. 9908, chame centro Recife 1251. Recife 1254, confirme. 1251. 51, total 9908. Chiné 6224, chame Recife 1245. 2545, Chiné 6224. 3600, Voiduna, desça 2000 pés, reporte localizador com 1014. Voar direto Duna, da presente, 1014, reportará estabilizado, tá 3600. Salvador, o Avjet 6747 está com 137, 4 horas com fins para táxi. Copiado, 137, 4 horas com fins, autorizado o táxi, reporta em ponto espera para decolagem. Gente, reporta na ponto espera para decolagem, o Avjet 6747. Da linha decolar da 10 da gente 6747. Controle Salvador, boa noite, web 5837, pasta 257, descida 160, proa de Alagoinha, gente da Yankee. Web 5837, desça 2000 pés, chegada bons. 2000 bons, copiado 37. Objeto 6747, decola 11, controle 119, décima 8, no low. Jorge, muito obrigado, até a volta. Até mais. Controle 6747. 747, prossiga. Decolado na Bell. 6747, acione o código 54 no meia e acione a identificação. 54 no meia? Afirmo. Sierra 9971, ready copy? Ready copy, sir, go ahead. Okay, clear to Guarulhos, fly level 360 via Apergilu 14. After takeoff, runway 10, turn right and dial the battery after Lida and the crash. Scott, fly for 13 and the punch control 119, the small 8. Report ready, push back. Roger, we are ready to push in the park. Clear, report ready for attack. Está 3600 estabilizado, rapaz, já checado. 3600, agora chame a torre 198, decimal 95. Ok, confirmando a torre. 118, decimal 95. 18600, gente, obrigado. Webjet 5837, desça até o nível de voo 040. Ué, é autorizado 040-537. Rio Salvador, é o TAM 3600. Do TAM 3600. Salvador, tá 3600. 3600, boa noite. Segue, tem livre pouso, pista 10, vento 110 graus. 5 nós, confirma o trem. Baixado, checado, 5-5, tá 3600. Objeto 6747, controle. 747. Centro Recife pede que mude novamente seu código para 5420. 5420, ali. Jet 537 está autorizado após Pelô descer para 2.000 pés, o ajuste em Salvador 10014, reporte estabilizado na final para o procedimento. Confirmando, está autorizado 2.000, 10014, reporte estabilizado, 537. Afirmativo. Jet 6747, agora o centro Recife, frequência 125.1, alterno 33.25. 251, 3325, boa. Seguindo o táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Direita na sua escuta via Alfa, reportando antes da Juliette, tanto 3600. Clear text via Juliet and Alpha, call me when ready on holding point. Juliet and Alpha, call you heading toward runway 10099. Clear line up and take off runway 10 in the 09, correction, 100 degrees, 6 knots. 100 degrees, 6 knots. Então 3600 para sair o Juliet para o 09. Juliet para o 09, então 3600. Salvador, boa noite. Gol na 020, informação em Yankee. Correção Gol no 020, desça até o nível de voo 050, chegada é Amária, sua identificação, direto ITAP. Identificação pro ITAP, descendo 50, Gol no 020. Born 24, Cornell Salvador departure control frequency 109.8. 19.8, Zero 9971, contact level 360, the departure, with a contact on departure. Actually, after 360, and they are departing to 09971. Localizador web 5837. 5837, torre do 8, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, web 5835, estabilizado na final, embaixo travada, avistando. 5837. 5837, senhora, afirmativo. Correto, 5837 já avistado, tem livre pouso, pista 10, vento 110 graus, meia dúzia de nós, confirme apenas o trem. embaixo travada, avistada. Tá na ação ILS. É 2014, informe estabilizado final do ILS X-Ray, gol na 020. Salvador, voo 1643, informação via boa noite. Boa noite, voo 1643, a sua identificação, chegada bom, desse mantém o nível de voo 040. Identificou, descendo ao 040, chegada bom, voo 1643. Geral 9971, agora com o seu script, frequência 125-1, ou alterno 3-3-9-1. What is 99-71, now, receive center 125-1. Pick up 133-5, now. Roger, now receive center on 125.1, 33.5, thank you so much. Goodbye. Solo 6, 1, livra direita, livra, mantém linha escuta, prosseguindo táxi via Alfa. Quilo para o Pátio 3. Pátio 3, na sua escuta, da Alfa, copiado 37. 24050, solicita, se possível, ITAP. ITAP.